vejo assim. Não há nada que tenha fim. Retrato desbotado do seu time que perdeu. Era assim que antigamente a gente se entendia e se distraía. Era conforto à beça, tudo sem pressa. Meu cafezinho, quanto carinho. Hoje em dia o cafezinho é café diferente. Há tumulto, tudo em pé, tudo empurrando a gente. Compra ficha, paga adiantado, açucareiro é disputado. Vou viajar pro estrangeiro. Talvez eu seja feliz tomando o nosso café num café lá de Paris. Vou viajar pro estrangeiro. Talvez eu seja feliz tomando o nosso café num café lá de Paris. Estou ali sentado na terceira mesa embaixo do retrato desbotado do seu time que perdeu. Era assim que antigamente a gente se entendia e se distraía. Era conforto à peça, tudo sem pressa. Meu cafezinho, quanto carinho. Hoje em dia o cafezinho é café diferente. Há tumulto, tudo em pé, tudo empurrando a gente. Compra ficha, paga adiantado, açucareiro é disputado. Vou viajar pro estrangeiro. Talvez eu seja feliz tomando o nosso café num café lá de Paris. Vou viajar pro estrangeiro. Talvez eu seja feliz tomando o nosso café num café lá de Paris. Me beija, me beija, me beija, me beija.

faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar. Eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar. Eu quero estar o tempo inteiro. Tambor. Terreiro, na marujada, na avenida, na congada. Tá na ciranda, na charanga, no divino. Na passarela é o rei da batucada. No baile funk ele é o tamborzão. Faz as novinhas requebrarem até o chão. No treme terra, o subgrave no comando. Pratico um bum pro gurundum, eu não me canso. E quando toco o tambor, eu canto, eu danço. E quando toco o tambor, acende a esperança. E quando toco o tambor, é festa, eu canto, eu danço. E quando toco o tambor, Leila, a Fernanda, África Bambata. Federal. Vem lá do Dátilo, batuque digital, convocando a massa pela rede social. Esquenta a pele, manda a brasa pra valer. É caprichoso, é garantido, eu quero ver. Sustenta a rima dos moleques lá na praça, que geralmente onde tem fogo tem fumaça. E quando toca o tambor, mexe com a gente, bate contente na palma da mão. É, vai descendo até o chão, chão, chão. E quando toca o tambor, tambor. Quando toca o tambor, quando toca o tambor. Nasci com o samba, vivo no sereno, topando a noite inteira, velha batucada. Mas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo mesmo, te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas. Eu sou do camarão, sapadinho com chuchu. Selfie, voltei americanizado. Com burro do dinheiro, que estou muito rico. Que não suporto mais o braque de um pandeiro. Que fico arrepiado, vindo uma cuica. Disseram que com as mãos estou preocupado. E corre por aí que eu sei certo zum zum. Que já não tenho molho, ritmo nem nada. E dos balões não já nem existem. Não tenho mais vacina de mim. Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizado. Eu que nasci com o sangue, vivo no sereno. Topando a noite inteira, a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo mesmo, eu te amo, fica I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas. Eu sou do camarão, do sapadinho com chuchu. Posso lá ficar americanizado. Eu que nasci com o samba e vivo no sereno. Topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo, nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas. Eu sou do camarão, do sapadinho com chuchu. Com Smoke City, uma releitura de Águas de Março, Joga Bossa e Chico Buarque, lançamento Que Tá um Samba, com Hamilton de Holanda nas cordas, Odete Lara, Meu Refrão, Márcia, Eduardo Gudim, Paulo César Pinheiro, Velho Passarinho. Foi estreia de um show em 1968 no Vale do Anhangabaú, em resposta ao AI-5. Pro Muqueca, tudo isso é bem representativo, porque o Muqueca nasceu em 2006 no TCE, no prédio do TCE Mário Prado, na Rádio Interferência, onde partiu a passeata dos 100 mil em 1968, em resposta também ao AI-5, e que não passemos por isso jamais novamente. Faz favor, liberdade acima de tudo, direitos humanos. Deixem essa menina abortar. Seguindo, foi Doris Monteiro, Cafezinho, Ludmilla, Benjamin, Duda Beat, Deixa Eu Te Amar, Fernando Abreu com Afro Bambata, Tambor, 199 do brother Rod Martins, Disseram Que Eu Voltei Americanizada, e no fundo estamos ouvindo o Arraial da Pavulagem, Mazurca. Mazurca

noite é escura. Lulu Santos, no Boteca de Siri. Rodrigues, com os carimbó, São Miguel. Toda quinta, 7 da noite, ao vivo do estúdio da Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz FM, radiocampeche.com.br. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. São Miguel, ilumine o caminho de dentro. Pra curar é preciso de tempo. Insistir no amor e na fé. Resistir quando vier. O vento, São Miguel, com sua espada anuncia a vitória. Na clareza a penumbra vai embora. Chega a hora de se vir contente. Que o amor é a resposta da gente. Que vem de dentro. você fisgou meu olhar. Seu balanceio atraiu minha atenção. Flechou meu coração e já me deixou sem ar. Se eu fiz pouco dessa dor, eu vou fazer de tudo pra remediar. Eu vou mexer até sem me querer, sem me notar. Eu vou rodar, eu vou querer te namorar. Eu vou rodar, eu vou mexer. Vai mexer, vai rodar. Vai querer me namorar. Vai mexer, vai rodar. Vai querer. Vai mexer, vai rodar. Nazaré Pereira, Lua, Lua. E depois tem a homenagem da Isabela Roubo pra Dona Onete. Molejo de Onete. Fechando o segundo quartinho. Lúcia Catiria, carrapeta mais inusitada das galáxias. A lua sai de madrugada. No romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A lua sai de madrugada. No romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Lua, lua, me leva contigo pra passear. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. De madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Lua, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Viva Dona Onete. Oi, oi, oi, oi, oi, minha morena. Vai aí o meu chamego. Vai aí o meu chamego pra você. Quando ela canta, tu danças e não consegues parar. Dona Onete faz a festança, cutuca a lembrança, tu pensas que tá no barato. Ela canta o amor, carregada de desejo, um pouquinho de malícia, com um bocado de molejo. Mar abaixo, carimbó, mesmo quem estiver só, fica louco por um beijo. Põe uma flor no cabelo, fica toda perfumada. Veste um sorriso maroto e uma saia bem rodada. Com a caixa dança de jambu. A plateia enlouquece, treme, gira, sobe e desce com o poder da batucada. Pau e corda estremece, deixa a moça enfeitiçada. Logo o boto aparece, Onete dá risada. Dona Nete é assim, Dona Nete é assim. Da minha saia, eu sei que você dançou. É feitiço caboclo nas mãos de Oxum e Iemanjá. Carimbó do Pará, carimbó do Pará. Tem carimbó chamegado com sabor de beijo do mar. Dona Nete, namoradeira, se banha faceira nas águas de Maia. Uata. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, vem com a gente chamegar. Vem com a gente chamegar, vem com a gente chamegar. Quando ela canta, tu danças e não consegues parar. Dona Nete, faz a festança, cutuca a lembrança, tu pensas que tá no Pará. Ela canta o amor, carregada de desejo, um pouquinho de malícia com um bocado de molejo. Marabaixo ou carimbó, mesmo quem estiver só, fica louco por um beijo. Põe uma flor no cabelo, fica toda perfumada, veste um sorriso maroto e uma saia bem rodada. Com a cachaça de jambu, a plateia enlouquece, treme, gira, sobe e desce com o poder da batucada. Pau e corda estremece, deixa a moça feitiçada. Logo o boto aparece, Onete dá risada. Agora eu quero saber, de onde é que vem esse molejo que Dona Nete tem? No quartinho do Boqueca de Siri de hoje, ouvimos Jorge Maltner, Estrela da Noite, Lulu Santos, Tuareg, Escarimbó, Montiquinha Rodrigues, São Miguel, Lia Sofia, com Pedro Luiz, Quero Ver Se Segurar, Nazaré Pereira, Lua Luar e Isabela Rovo. Sua homenagem a Dona Onete, com a participação da mesma, Molejo de Onete. No fundo, Mestre Solano. A Baetetuba no embalo. Este é o Muqueca Tiri, a carrapeta mais inusitada das galáxias, que está dando um peão pela floresta. Tem um motivo. Essa parada toda, essa busca toda por dois corpos mortos, entre aspas, sem mandante, só aconteceu porque morreu um jornalista gringo. Mas isso acontece todo dia com os povos originários, com os ambientalistas, pesquisadores, a Vera, cada vez mais combalidos pela indústria do garimpo, dos matamentos, da queimada, do gado, do Bolsonaro. Então chega, basta. Não é porque morreu um gringo que tem que se fazer um estardalhaço. Tem que se fazer um estardalhaço todo dia, toda hora, porque toda hora morre a galera dos povos originários no Brasil e principalmente na floresta. Vou falar sobre isso agora na bala. Esse programa encabeça a campanha Mais Peixe na Boca e Menos Arminha. Fora Bolsonaro genocida. E deixa essa menina abortar, pelo amor da vida. Uma canção que chama-se Tocaia, parceria minha com Jorge Vieira, feita lá nos anos 80, retratando a morte do Chico Mendes, a luta dos povos da floresta, e apesar de antiga, é muito atual, e vamos seguindo em frente. Grande abraço a todos. A arma que as vozes cala pertence à mão que dispara, que é a que destrói a mata, a mão que detona a bala, é a mesma que esconde a cara de quem manda e de quem mata. A mão que polui os rios é a mesma mão sangrenta que organiza a tocaia, que deixa lares vazios e alimenta ou armamenta outras mãos de sua laia. O bate-pau que abre a pista recebe da mesma mão que o jagunço pistoleiro, algoz de sindicalista, explorador de peão e assassino de poceiro. A mão que mata e a que paga são ambas subprodutos do produto do problema, são iguais em qualquer plaga, árvores do mesmo fruto, frutos do mesmo sistema. A arma que as vozes cala pertence à mão que dispara, que é a que destrói a mata, a mão que detona a bala, é a mesma que esconde a cara de quem manda e de quem mata. A mão que polui os rios é a mesma mão sangrenta que organiza a tocaia, que deixa lares vazios e alimenta ou armamenta outras mãos de sua laia. O bate-pau que abre a pista recebe da mesma mão que o jagunço pistoleiro, algoz de sindicalista, explorador de peão e assassino de poceiro. A mão que mata e a que paga são ambas subprodutos do produto do problema, são iguais em qualquer plaga, árvores do mesmo fruto, frutos do mesmo sistema. Cade 13, em Porto Rico. com o Iriana Cabra. La Bala. Depois tem Speed, Fernandinho Abreu de volta, Herbert Viana, DJ Nut. História de uma bala, a releitura. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Como un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que viene una, bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que viene una, bla, bla, bla, bla. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos, con rabia le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre, batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que viene una, bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que viene una. Sería inaccesible el que alguien te mande, si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un culto. Es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que viene una, bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, hay poca comida. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que viene una, bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, chile. Hay poca comida, chile. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Yeah, yeah, yeah, vamos conseguir. Essa bala veio à luz numa fábrica abandonada no meio do nada, fazendo jus à sua prática escondida num deserto de mediocridade. Servida pro exército em alta velocidade, foi pra mão de um cidadão no meio da multidão. Soldado obrigado a lutar na revolução, na contramão, um jogo de sangue azul. Independência, estilo batalha de Waterloo, a trajetória em direção ao alvo, estilo Matrix. O mundo todo viu a chegada de Speed Freaks, bem no meio dos olhos do interlocutor, na automática. não tem tambor. Projetil seguido por outros na sequência, até na puta que pariu. É conhecida sua existência. Bolada leve de metal pesado na essência. Na balada, blau, disparado na consciência. Há quem pense em matar pra não morrer. Morto vivo, estilo mito, sempre com você. Há quem pense em matar pra não morrer. Lenda morta não se mata, o espírito dorme com você. Há quem pense em matar pra não morrer. Eu vivo e deixo viver. Há quem pense em matar pra não morrer. Sigo minha reta, com ou sem você. Uma pequena explosão, uma fração de segundo. O metal não é nobre, é mero chumbo. Mas viaja longe, atravessa o mundo e vai. Uma pequena explosão, uma fração de segundo. O metal não é nobre, é mero chumbo. Mas viaja longe, atravessa o mundo e vai. Contato visual preparado para o ataque. Nada a ver com as cinco que tombaram Tupac. Essa mata babaca que logo renasce. Bota pra fora suas entranhas, transforma sua face. Desde aquele funk estranha sua nova tática. Promete um novo amanhã quando pula da máquina. Se mete no DNA de quem entra na mira. Que se dane, também morre quem atira. Eu sou a sua sombra, sempre com você. Você é aquela bomba que me faz crescer. Crer que pode me destruir. Sombra das minhas ondas quando tomba só me faz rir de prazer. Depois da guerrilha te vejo desfalecer. Convicções eu assisto falecer e desaparecer. Facções diversas, atitudes e ações. Aos milhões eu percebo perecer. Pense em matar pra não morrer. Morto vivo, estilo mito, sempre com você. Há quem pense em matar pra não morrer. Lenda morta não se mata, o espírito dorme com você. Há quem pense em matar pra não morrer. Eu vivo e deixo viver. Há quem pense em matar pra não morrer. Sigo minha reta, com ou sem você. Uma pequena explosão, uma fração de segundo. O metal não é nobre, é mero chumbo. Mas viaja longe, atravessa o mundo e vai. Uma pequena explosão, uma fração de segundo. O metal não é nobre, é mero chumbo. Mas viaja longe, atravessa o mundo e vai. Bala de R15, seguição é carabina. Rap de repetição, coquetel de nitroglicerina. Bela, sua história para na parede. A bola rola no campo e na memória de quem tem sede. Derretida no atrito e na velocidade. Pega fogo no rito, adoração ao mito da cidade. Spirit Bricks, espírito lenda urbana. São Superman no meio da correria insana. Fura colete, esfacela capacete. Suspenso por carros quando puxam meu tapete. Mortal no ar e na terra, imortal quando essa fase do jogo se encerra. Game over, o jogo acaba pra quem sai da reta. Remova montanhas pra quem segue sua rota. Não se iluda, quem tá na frente não bota seta. No geral de vitórias só eu sei qual é a minha cota. Pense em matar pra não morrer. Morto vivo, estilo mito, sempre com você. Há quem pense em matar pra não morrer. Lenda morta não se mata, o espírito dorme com você. Há quem pense em matar pra não morrer. Eu vivo e deixo viver. Há quem pense em matar pra não morrer. Sigo minha reta, com ou sem você. Uma pequena explosão, uma fração de segundo. O metal não é nobre, é mero chumbo. Mas viaja longe, atravessa o mundo e vai. Uma pequena explosão, uma fração de segundo. O metal não é nobre, é mero chumbo. Mas viaja longe, atravessa o mundo e vai. Uma fração de segundo. O metal não é nobre, é mero chumbo. Mas viaja longe, atravessa o mundo. Mas viaja longe, atravessa o mundo. O bonde do mal na rua. E a paz de alguém está por acabar. Não leve em conta a gestação, a dor da luz. Ignora carinhos, noites em claro. Rio de amores e de sacrifícios. Dos deveres de escola, dos aniversários. Me declara arrogante, chegou a hora. Afinal é só a morte, uma notícia comum. No jornal, no chão de um supermercado. Sem lógica, razão, sem aviso algum. Há quem pense em matar pra não morrer. Há quem pense em morrer pra não sofrer. Às vezes penso em fugir. Às vezes só penso em fugir daqui. uma pequena explosão, uma fração de segundo. O metal nem é nobre, é mero chumbo, mas viaja longe, atravessa o mundo e vai. O bonde do mal na rua, e a paz de alguém está por acabar. Não leva em conta a gestação, a dor da luz. Ignora carinhos, noites em claro, ri de amores e de sacrifícios, dos deveres de escola, dos aniversários, e declara arrogante, chegou a hora. Afinal é só a morte, uma notícia comum no jornal, no chão de um supermercado, sem lógica, razão, sem aviso algum. Há quem pensa em matar pra não morrer, há quem pensa em morrer pra não sofrer. Às vezes penso em fugir, às vezes só penso em fugir daqui. Life on Mars, na versão do Seu Jorge, que gravou para aquele filme lá. Muito bom. Quando as coisas do coração não consegue compreender, e a mente não faz questão, e nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá a sua língua. Então vem, eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Consegue compreender, porque a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá a sua língua. Então vem, senão vou querer quem sou. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Meu bem, senão eu vou perder quem sou. Oh, oh, oh, vou querer me mudar para uma life on Mars. Renata. Me beija de novo, arranha de novo, volta pro quarto, não acende a luz. De novo. Me liga de novo, sambando de novo, adoro sua voz, fica comigo. Sai, adentra, corre de novo, me bate de novo, carinho de novo, com os pés no chão. Eu no teu colchão. Sussurra de novo, esbarra de novo, que eu quero de novo. Paulistana, radicada em Floripa. Te bebo e te esvazio, te trago em meu grito, te mordo o mundo, deep and profundo, te penso infinito, te bebo e te esvazio, te trago em meu grito, te mordo o mundo, te penso infinito, o céu me alimenta, o chão me devora, a cachaça me esquenta, me implora, me solta. A escuridão me traz clareza, assim sou da noite, por incrível que pareça. Ei, cara, não fuja de mim, prometo repousar nas tuas manhãs até o fim. A escuridão me traz clareza, assim sou da noite, por incrível que pareça. Ei, cara, não corro assim, mas o teu terremoto é calmante. Pra mim, o ser humano tão em extinção. Sussurra de novo, esbarra de novo, eu quero de novo. Oh, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Depois que inventaram o karaokê, um monte de música virou BG, como essa dos Paralamas do Sucesso, o Beco. No terceiro quartinho do Moqueca de Siri de hoje, ouvimos Amarildo Silva com Jorge Vieira, Tocaia, música para Chico Mendes, Cátia 13 com Ileana Cabra, Labala, Speak Freaks, Fernanda Abreu, Heaven de Viana, DJ Nut, História de uma Bala. O pedido da Verani, Seu Jorge, Life on Mars, de David Bowie. Kate Crush, banda de Indaial, Alone. Renata Svoboda, de novo, uma paulistana radicada em Floripa, que está no rolê no oeste de Santa Catarina agora. Dá um Google. Valeu, Camila, pela contribuição. No fundo, como já falei, as palavras do sucesso, o Beco, versão karaokê. Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira, 7 da noite, ao vivo do Bio Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, transmitindo via streaming em radiocampeche.com.br,

quiser. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração. Quem não vê, não gosta de consideração. Quem não vê, não sai a consideração. Não sou desses homens. o dedo num beco cheio de bêbados, trevados, chutando os prédios, pregando prego no prego, réu da razão do súplico, cuspe fútil nessa estrada cariada. Só você é o meio fio de luz, contramão sinalizada no mapa do meu nada, canção emocionada, trajetos por Deus fios. Você é dedos que eu te quero tocar. Você é beijo que eu te quero beijo. Você é Vênus que eu te quero sopro. Não sou desses homens, eu te quero atenção. Dedo, deduz, dedo é dez, se é dois. Essa cor desde os pés do teu chão, buscando afinar um satélite à toa. Boa. Não sou desses homens, ai eu te quero um tempão. Doido desejo chupando dedo num beco cheio de bêbados, trevados, chutando os prédios, pregando prego no prego, réu da razão do súplico, cuspe fútil nessa estrada cariada. Só você é o meio fio de luz, a contramão sinalizada no mapa do meu nada, canção emocionada, trajetos por teus filhos. Você é dedos que eu te quero tocar. Cassé, mapa do meu nada, de Carlinhos Brown. E agora com vocês, Farofa Carioca, ao vivo no Circo Voador 2010. A última vez que eu vi, presenciei Elza Soares. Maravilha! Durantina, São Gonça. Carro. E o final é surpresa. Sérgio Sampaio, Ninguém Vive Por Mim, Luiz Melodia, Congênito, KCL, Mapa do Meu Nada. Esse foi o Muqueca de Siri de hoje, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e V U. Chega mais sem dançar, vem contigo, vem pro bingo do salão. Só do povo, só da mão, vem se divertir. Hip hop, samba, funk, gafieira, sangue bom. Chega mais, vem dançar, vem curtir, vem no meio do salão, só do povo, só da mão, vem se divertir. Hip hop, samba, funk, gafieira, farofa, carioca. Não dá pra fazer de conta que nada está acontecendo. Eu vejo uma grande roupa, não é tudo mal. Já vi você tá fazendo, eu tô do povo, me orgulho disso. Mas eu não entendo todo esse reboliço. Não estou afim de viver de merreca. É um aviso, eles vão ter que assumir a peteca. A peteca. Eles vão ter que assumir a peteca. Depois vão ter que subir a peteca. Eles vão ter que assumir a peteca. Não faz de conta que não tá ouvindo você. Só a bruta ainda tá sorrindo. Com a sua violência, sua omissão, você não tem decência, não tem coração. Você açoita o povo, rouba, cria briga, cria intriga. Arranca vivo o fio da nossa careca, hein, compadre. Você vai ter que assumir a peteca, falei? A peteca. Eles vão ter que assumir a peteca. Depois vão ter que assumir a peteca. Eles vão ter que assumir a peteca. arrasando com meu coração. E não duvide que um dia te darei o céu, o meu amor junto com o anel, pra gente se casar. No cartório, na igreja, se você quiser. Beleza! Se eu quiser, tudo bem, meu bem, mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou, eu vim a pé. Tentei ligar pra você, o legal da minha rua, e sabe escangalhar o meu cartão, hein? O meu cartão. Deste daí o céu, o meu amor junto com o anel, pra gente se casar. Se você quiser, e não quiser, tudo bem, meu bem, mas tente compreender. Tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Amigo Tito e a galera no Engenho do Mato, Roger Riz, pra você crer se quiser. Saúde Raiz. Beto, pela audiência, beijos, abraços, sorrisos, prazeres, orgasmos e saudações, Rubro Negra. Elza Soares, pra fechar o Moqueca de Gris de hoje. Um beijo, Alê, beijo, B, Helena, Nath, Benjamin, Mãe Rosa, Pai Paulo. Minhas irmãs, domingo eu tô na carrapeta aqui operando para as meninas do Fitofonia, 7 da noite. Programa especial de Festa Junina, São João. Sim, blá blá blá, Elza Soares. Gabriel Moura, presente. Obrigado, Rio, obrigado, Farofa, obrigado por tudo. Senhoras e senhores, temos uma pessoa em nossa vida que é simplesmente assim, a pessoa mais maravilhosa que apareceu na nossa vida nessa grande caminhada que a gente tem dado durante todo esse tempo aí de resistência cultural, a nossa madrinha, Elza Soares! Olha, meu Deus do céu, meu Deus. eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Nossa madrinha! Nossa madrinha! Nossa madrinha! Eu amo vocês! Obrigada, gente! E aí? Aí! Que tal a nossa carne, hein? Daquele jeito como a gente sempre pede pra você fazer. Faz pra gente daquele jeitinho, Leandro. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. mano. Pra fazer a cabeça de senhora. Ai, me liga, mano. Pra fazer a cabeça de senhora. Oh, você não está vendo que a boca tá assim de corujão. Tem dedo de seta adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. Malandragem dá o tempo, deixa essa pá de sujeira embora. É por isso que eu vou apertar. Ele não vai acender a hora. Toma! Vou apertar. Mas não vou acender agora, você. Vou apertar. Fazer a cabeça, senhora. Olha, tu tem moqueca, tem sirim, tem siri com moqueca, moqueca de... Siri de moquecas e moquecas de siri.